Quince. Quince. Frutas y alimentos. Frutos y alimentos. Tengo una fresa. Eu tenho um morango. Tengo un kiwi y un melón. Eu tenho um kiwi e um melão. Tengo una naranja y un pomelo. Eu tenho uma laranja e uma toranja. Tengo una manzana y un mango. Eu tenho uma maçã e uma manga. Tengo un plátano y una piña. Eu tenho uma banana e um ananás. Hago una macedonia. Eu faço uma salada de frutas. Como una tostada. Eu como uma tosta, uma torrada. Como una tostada con mantequilla. Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga. Como una tostada con mantequilla y mermelada. Eu como uma tosta, uma torrada com manteiga e doce. Como un sándwich. Eu como uma sandes. Como un sándwich con margarina. Eu como uma sandes com margarina. Como un sándwich con margarina y tomate. Eu como uma sandes com margarina e tomate. Necesitamos pan y arroz. Nós precisamos de pão e arroz. Necesitamos pescado y filetes. Nós precisamos de peixe e bifes. Necesitamos pizza y espaguetis. Nós precisamos de pizza e esparguete. ¿Qué más necesitamos? ¿De qué é que precisamos más? Necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nós precisamos de cenouras y tomates para la sopa. ¿Dónde hay un supermercado? ¿Dónde es que hay un supermercado?